33049. Autorizado Salvador Brasília, nível 300-300, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva direita, arbor, transição elefa. 5501, transponder, controle 120, decimal 8. Zero ativo, está autorizado, decolando a pista na zero para Brasília, subindo para o nível 300. Cumprindo a subida arbor elefa. Apes Zulu 17, a primeira curva será à direita, transponder 5501 e a sequência 128. Correto, 3304, portão 7, pronto, acionamento. Com certeza, que maravilha. Papa Mike, controle Salvador. Deixa eu falar que o ponto é o rei. Para controle de para grupo do Lúcio, município de Iaçu, com 4 a bordo, mantém para deslocar 067 na próxima hora do passo. Sobrevoo em Salvador. Conforme o plano, sobrevoo seria litoral sul e cidade baixa. Então prossegue inicialmente para o cruzamento da final da 10 e litoral. Tem milhas. Um transponder acionado, confirme. Controle de saída 120-10-1, 120-80. 208, obrigado. E aqui a Serra, se escuta na próxima barra, o Lima para mais. Estável no X-Ray, o Gol 1-160. 1-160, 2, 1 milha para o marcador externo, completo sinal do procedimento, chama agora a torre na frequência 1-18-95. A torre 1895, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, submanter mil pés, regra de voo visual, correndo axé na escuta de controle. Aguardando ascensão 1-05, informe através do farol da barra. Vai lá. 3179, chama agora centro de Recife na frequência 1251, alterna 3325. O ajuste do altímetro no 021. Informa o tráfego à sua direita, corredor axé mil pés, não interfere. Ciência do tráfego, grato, livre o pouso na 190, gol no 160. Ciência, copiado que efetuou o plano de voo. Autorizado, voo direto do destino, confirma pro ideal. Aí, a próxima, tá certo. Gente, voe, destino, informe 20 milhas para passar de Salvador. O Papai Romeu Lima Lima Alfa, o plano Yankee, destino Serra Novembro, Bravo, Oscar, confirme o nível solicitado. Autorizado, uma centena. Destino Serra Novembro Bravo Oscar, via rota do plano de voo, pista 97, primeira curva direita, subida arbor, DCT. 5447 no transponder, controle 90.8. 5447. POB autonomia? Lima Lima Alfa, aciona em 1895-14-2021 no ajuste com o... Lima Lima Alfa, libera acionar, chame táxi. Oceanero, 6312, acionado para o táxi 157 a bordo. Gol, 1160, solo 10, libere próximo à direita via foco, chame solo e no 21, décima 1. Chame à direita, 1210, obrigado. Acionado para o táxi 157 a bordo. Autonomia alternativa, por gentileza. Autonomia de 3 horas e 20 minutos, soltando Salvador. Para direita, via Índia, torre 1895, meio 21 agora, bom voo. Índia 1895, meio 21, obrigado, na boa. Paulo Salvador, bom dia, voo 960, levando a patrulha. Voo 960, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, voo 960. Salvador, Xana 63, Uno Uno, possível para o editor, né? 63, Uno Uno, mantém o perfil da chegada. Vê se aí mantém a 2 mil pés, informe se avisado para o procedimento de LS aqui, o pista no zero. Manterá o perfil da chegada, autorizado 2 mil pés. Reportará estabilizado o LS, não do zero. Lima Lima Alfa, confirma o POB e autonomia? Confirmando, 02, 6 horas. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, reporte pronto para o ingresso. Gente, confirma o estimado de pouso. Papa Mike, frequência livre, não tem um tráfego informal no setor. Mantenha sem revisão visual. Quase necessita de informação alerta e irá retornar essa frequência para ficar ao controle. Frequência livre, não tem um tráfego informal. Caso necessite de informação alerta, retorne esta frequência. Ufa, Mike Alpha, submantenha 1.05 em regras de voo visual nas coisas. Nuvem, quando possível, estimado de pouso em Zero da Conquista. Copiado, Golfo Mike Alfa, subindo a 105. Confirme para o controle. Thank you. Oscar Bravo, mantenha sem regras de voo visual, ajuste o metrô em Salvador, 9021, confirme o destino. Gente, confirme a contabilização de Salvador, caso não possa. Gente, mantenha sem regras de voo visual, 510, ajuste o metrô 9021, autorizado. Confirma pro ideal para o destino. Quando aprova a pro ideal para o destino, o meu Oscar Bravo. 7. Construção de Salvador, CD63, 1-1, estabilizado ILS da 1-0. CD63, 1-1, 3 diminuiu marcador externo, completo 9% de metro, ILS Extraction, agora torre na frequência, 1-1-8-95. 1-1-8-95, CD63, 1-1. Salvador, muito bom dia, o XM63, Bruno, na final, na 1-0, estabilizado em ILS. XM63, Bruno, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, XM63, Bruno. O meu Oscar Bravo, destino Iaçu. Muito bem. Confirme? Thiago Lueca, cara. Thiago Lueca, aguarda um minuto para iniciar. Continua minha 3-1-1. O vento é 170 graus, 13 nós, o ajuste do altímetro no 021, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pouso do XM3 1-1, na 10. XM3 1-2, decolado 1-5, chame controle Salvador, 120, decimal 80. 208, obrigado, na boa. Controle Salvador, boa, 63, 1-2 da Oxanã. 63, 1-2, contato radar na decolagem, sul, mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Oxanã, 63, 1-2. Alguma chance de voar, Jamon? Azul Eco é porte fora do solo da Enrimar. O ajuste em Salvador, 1021. O 1 alterna 133, decimal 25. Aracaju seria possível para o 6312? Aguardo a coordenação. Grato. Serra Azul Eco, mantenha a vertical da Enrimar, aguardando as instruções. Fora do solo, Serra Azul Eco, vai manter a vertical da Enrimar. Lima Lima Alfa, autorizada a decolagem da 17, o vento é 160 graus 10 nós, o ajuste do altímetro no 021. Azul Eco, reporte visual com o Bravo Eco 5 decolando da 17. Avisou com a 17, já assinou o Azul Eco. Azul Eco prossegue o cruzamento, a retaguarda da aeronave está iniciando pista 17 nesse instante. Vai seguir na retaguarda da aeronave iniciando 1-7, Serra Azul Eco para cruzamento 1-0. Serra Azul Eco mantém a separação visual da aeronave. Vai manter a separação, Eco. Toxa na 6311, solo 1-8, libere via Foxtrot, chame solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, Oxa na 6311. Oscar Bravo, não tem tração informável, frequência livre, 12345. Informe por gentileza, estimado e puro. Uma Lima Alfa decolado aos 18, chame o controle no 20-80. Sua retaguarda, helicóptero, mantendo separação visual. Lima Alfa. Tráfego, desculpa, solo Salvador da 3859, informação Kilo, cópia Curitiba. 3859, bom dia, informação Kilo, confere. Curitiba 360, copia? Sua sigla foi em Paulo, está com água para transplante. Controle Lima Lima Alfa. Papai Romeu Lima Lima Alfa, contato na lama da colagem, tudo manter o nível de voo 100 via saída árvore. Ok, restrição aí, ok? Está livre da restrição, suba direto ao 100. Livre da restrição, atenção 100 na Arbor, Lima Alfa. 5515 no transponder, controle 120.8. Autorizado Salvador Curitiba, nível de voo 360, conforme nosso plano de voo, depois da pista 10. Curva da direita, interceptor perfil da Arbor, transição Elefa, após Elefa, evolução Nítico, interceptor cruzado 21, 5515, 120.8, 3859-04. 3859, está correto, portão 4, chame pronto. Vamos lá. Salvador, agora é o tanto 304 para o pushback acionamento, está posicionado no gate 7. Autorizado acionamento, chame táxi, tanto 3304. Certeza, chamada táxi, obrigado. Paulo Salvador, chame a 6311, já na alfa. Poxa, né, 6311. Seguinte, está autorizado até o portão 2, alfa e Juliette. Alfa Juliette 2, chame a 6311. Tarabaca? Charlie X-Ray. Salvador, Sierra November Juliette Kilo, nível 065, está correto. Decola da 97, inicialmente no Axé, restrito a 1000, 5514 transponder, controle 208. Autorizado acionamento na bata, chame torre para o táxi 1895 com 1021 ajuste. Azul 4450, informação de LED, descendo para 150 na margem. Azul 4450, essa é a notificação via chegada à margem, desse mantendo 050. Ajuste de altímetro 10021. Cruza 160, oceanário 6312. 6312, chama agora sempre Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, Vá. Salvador, Lamborghia, voo 1184, informação CDF, parte 2450, desta 1702, Matosa. Gol 1184, acione verificação via chegada a Mare, desça e mantenha 060. Ajuste o altímetro 9021. 9021, desce a Mare até o 0620. 3663, chamou? Kilo em informação, Guarulhos, autorizado nível 340 via rota do plano de voo, pistola zero, primeira curva direita, subida da El, Leda Motiva, 5525 transponder, controle 208. Zulu 1-0 até Taubaté. 3663, um pronto, Chivex a mais. É 3 horas e 15, confins como alternado, 1-66. 1-66, confins 3-15, copiado. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Índia, Torre, 1895, 1021 na Juiz, bom voo. Debatível, 1895, obrigado. Papango Golf Mike Alpha, copiado estimado de pouso ao Zuno 3110. Sobre manter 105 em regra de voo visual, está ingressando no espaço aéreo Golf, fiz registro. Serviço radar está encerrado. Frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenação local. Caso necessite de informação, alerta, irá chamar o centro Recife. Na frequência 1260, alterno 28.8. Patango Oscar, Juliette X-Ray, aciona a identificação. Não receba o seu modo de charla. Sente. Autorizado, alinhar e decolar com 1-0, vento é 170 graus, 1-0 nós, o ajuste de altímetro 1-0, 2-1. 1-0, 2-1, livre decolagem, pista 1-0. Romeu Charlie X-Ray, Papa Tango Romeu Charlie X-Ray, autorizado, alinhar e manter pista 1-7. Firmando o Papa Romeu, Papa Tango Romeu Charlie X-Ray, autorizado a alinhar e decolar para o turno 7. O vento é 160 graus, 1-0 nós e o ajuste de altímetro 1-0, 2-1. Oscar Juliette X-Ray, contato radar a 22 milhas para posição Mare, esse mantém o 050, agora recebo, livrando 90, descida a 050, controle. Terra Zulu X, prossigam. Está autorizado curva direita na proa da cidade de já de baixa, informem quando, naquela região, iniciando o sobrevoo. A 3304 decolado aos 29, mantendo a proa de decolagem até pelo menos 2 mil pés, devido à aeronave de pequeno porte decolando no corredor Axé, que é transporte de enfermos. Controle 120.80. Afirmativo, está mantendo a proa até 2 mil, 120.80, confirma? 120.80, após 2 mil direita, saída Arbor, após Elefant. Afirmativo, após 2 mil direita, a árvore leva, vai chamar agora no 128. Correto, então 3304. Bom dia, muito obrigado. Fit check. Obrigado. Passo mantendo a proa de decolagem na sua escuta. Só 3304, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 300 via saída A. 300 via A, 3. Eu vou direto para Elefo, só 3304. Oi, Elefa 3304. Elefa 3304. LCA Zulu Eco, mantenha-se em regra de voo visuais a 500 pés, na escuta com todos. Papatango, Romeu Charlie X-Ray, submantenha meu pés em regra de voo visual, corredor Axé, na escuta com controle. Axé, meu pés, Charlie X-Ray. Cima Lima Alfa, confirma a proa ideal para o destino. Autorizado, voe, destino. Conforme aí. Claro. Controle, o Teatro do Brasil vai abandonar a sobrevolução da placa. Com Black Black. Teste, confirma agora. O destino. Aqui no céu, não, senhor. Aqui no céu, não. 7. Fui Paripe após. Após rotatória. Na escuta de controle. Paripe após rotatória. O 1184, desça e mantenha 4 mil pés, ajusta o altímetro no 021, reduza para 220 nós. 4 mil, reduz 220, 221. Azul 4450, informe trava, posição. 2 horas, 12 milhas, rumo oeste, mantendo mil pés, um Papa Alfa 3-4, corredores visuais. Ciente Azul 4450. Salvador, bom dia, Azul 3772, centro da Lilo, fase 3, coordenação, pode ver. Azul 2772, bom dia, Kilo, confere. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 160, 1620. Decolagem da pista na zero, primeira curva à direita, subida coral. Aciona 0273, o transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 160 para Porto Seguro, saída coral, decolando da 10 para a direita. 0273, transponder, 1208, controle. Após coral, via rota do plano de voo. Coral, via plano de voo. Acompanhe o plano de voo, azul do PSP. Pátio 3, chame, pronto. Pushback acionamento, azul 2772. Pronto, azul 2772, está na 3 Lima. Meu Charlie X-Ray, confirma pro ideal. Seria essa agora, estou autorizado. O meu Charlie X-Ray mantendo meu pés inicialmente, pois temos tráfego na chegada, mantendo 050. Uno 1684, esse mantenha 2 no pé, ajuste o último metrô 021, uniforme estabilizado. 2021. Sinal estabilizou, azul 4450. Azul 4450, 2000 na marca 2 externo, completo sinal, chame torre. 118, decimal 95. 1895, até já. Canal 6250, senhor licitação via chegada Ari. Desça e mantenha 050. Afirmativo, a sendo identificação via chegada a Mário desse mantém 050. Tem identificado via chegada 050, possibilidade de WhatsApp, senhor 6250. WhatsApp, eu chamei 6250. Grave, 6250. Chegou altímetro no 021. Livre posição no 0, azul 4450. Azul 4450, à sua esquerda, posição de 9 horas, helicóptero 500 pés, não interfere com a aproximação para o 90. Ciente, grave. E está autorizado a descida, Oscar José de Freire, até 3 mil pés. A gente se meteu no 021. 021, 3 mil, Oscar José de Freire. Agora recebo novamente o Oscar José de Freire. Ciente, mais intermitente. O meu Charlie X-Ray, confirme. Mil pés até o destino, solicitou para o controle? Tente. O meu Charlie X-Ray, mantenha mil pés, mas... Qual é? Submantenha 2000 pés. O meu Charlie X-Ray, e toma o tráfego na posição de 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 050 em descida 3000 pés. Bravo Eco 58, suba restrito a 2000 pés. Controle de Azulu Eco, visual, vai remar. Azulu Eco, frequência livre 12345, nota atrás, informá-lo. Azulu Eco, frequência livre, pré remar. Papá, o meu Lima Lima Alfa, confirma estimado de pouso. Lima Lima Alfa, e o ponto de modificação? Sobre Salvador, azul 2590, quer te dar informação, quilo. Azul 2590, sendo indicação, desse mantém o 060, voe Mari para que acertar a chegada a Mari, ajuste o altímetro no 021, redução para 2509, número 4 na aproximação. Quando Mari. Descendo para o nível 060 no 021, reduzindo azul 2590. Brasil, antena, pista vista, 1184. Gol 1184, chame torre, 1-1-8, decimal 5. 8-5. Lima Lima Alfa, confirma, zero, já vou. Victor Mike Charlie na rota. TF, confirma o ponto de modificação das regras. TF, Lima Lima Alfa. Controle, gol, 1-6-4-8, bom dia. Volume 648, acendição, via chegada Mari, disse Mateus 070, ajuste o altímetro 021. 070 na Mari, possível progidora? Go 1621, qualquer identification via bump arrival, 104,000 feet. 1021 Charlie X-Ray, tube mantenha 3.500 pés inicialmente. Enrimar, 3 milhas da cabeceira 97, não interfere. Gol 1184, pouso autorizado. Pista 1-0. Afirmativo, 1-1-8-4. Né, 6250 para sequenciamento, voe Duna, informe estabilizado. Entendi, mano, Duna, entendi, está autorizado, mesmo mais estabilizado, é 2-0. Afirmativo. O 6250, com referência, pode descer para 2000, senhor? Esse inicialmente a zero, o nível de voo 050 e fomos trago na posição de 12 horas, 18 milhas, um oeste, mantém em ascensão a 3 mil pés. 3 mil pés. Lima, Lima Alfa. Mantenha sem regras de voo visual, plano modificado ao 1241, serviço radar encerrado. Não tenho tráfego informado, frequência livre 12345, caso necessite de informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 126.0, alterno 18.8. Romeia, boa noite, da Golpa de Valona. Sou número 4 na aproximação, mantém o perfil da chegada, gol no 648. Controle de Salvador, Papa Tapa, Cray, Papa Mike. X-Ray, Papa Mike, prossiga. Papa Mike, solicita o 05. Salvador, André, 259-04, puxa bem, lança no mesmo. X-Ray Papa Mike, aciona o transponder 0231, mantenha as regras de corrijo, 0236, mantenha sem regras de voo visual, voe rotatória, desse mantenha 1.500 pés em regras de voo visual. Salvador, Xané 63, 1, autorização para barulho. Xané 63, 1, informação em curso quilo. Guarulhos, nível 360 autorizado, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, transição Mótiva. 55. 5532 no transponder, controle 120, décima 8. Gente, informação fila, vai descer, fique em pé. O atleta vai para mais. Afirmo, mas escuta o controle. Confirmando, prossegue 1-0 ou 1-7? 1-7, senhor, no externo, cancela e prossegue com base pela direita. Gente, solicite cancelamento, ó. Ok, vou solicitar. 2590 desse, mantém 050. 050, 2590. 1648 desse, mantém 060. 060, 1648. É. 1-1-4. 1184 Alfa Juliet, portão 612. Alfa Juliet, portão 612, é o 1184. Travo, o Cupra excede para aproximação. Posição de 12 horas, 612 de milhas, passando 050. Em descida a 12 mil pés, né? 2320. Ciência 2320. Salvador, azul 2772, está pronto para posicionamento, posição 3. 2772, autorizado acionamento, chame tanque. Autorizado, posicionamento, chamar ataque 272. Ingressando na final da 17, baixado e travado, Oscar, Juliette 3. Oscar, autorizado pouso para o 17, o vento é 150 graus, 10 nós, eu ajusto o altímetro no 021. 021, está autorizado pouso no 7, Oscar, Juliette 3. Charlie X-Ray, confirma estimado de pouso. Sede. Azul 2590, desse mantém a 12 mil pés, ajuste do altímetro no 021, autorizado estado por 77 LS X-Ray, pista no zero. Informe estabilizado. 2 mil pés, autorizado procedimento LX X-Ray para no zero, para o azul 2590, informará estabilizado. Fono 648, esse mantém a 2 mil pés, justo aqui, entrando no 021, informe estabilizado, final do procedimento. 2021, vai tomar estabilizado. Estabilizado, minha 250. Sete, passaduna, completo final, chame 2, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 8, 9, 5, minha 250. Gente, decola direto do 5? Tá pronto. Salvador em Rimar, sobrevoo em Candeias, 500 pés, decolagem da do PAD 5 em coordenação 14-1895, o controle opera 208, aciona no transponder 0122. Horas e meia de autonomia, 42 ao Pel Delta, ainda no Monte Claro. 42 42 Montes Claros, copiado. O azul 2772 até o saída do Parque 3 autorizado. É, até o Parque 3 autorizado, 2772. Marca o momento, transfere torre. Salvador 3254, são 44440, Ribeirão Preto. 4440. Então 3859, prossiga. Táxi 144-4040, Alcântara Ribeirão Preto. Autorizado à direita, vem Índio 1895 à torre, 1021 na Juste, bom voo. 1021, 1895, obrigado. Negativo, confirme aí os dados. 3663, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na zero, via Pátio 1 no Índia, torre 1895. Com 1021, bom voo. O azul 2772 será o número 3 preferido devido à performance. Siga o Airbus da TAM cruzando a parte à sua esquerda, torre 1895, com 1021, bom voo. Com o número 3, o azul 2772, vai aguardar a aeronave da TAM lá no pátio, passar na frente. Meia dúzia de milhas à frente. Chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Tá aí, a gente chama a torre, o 2590, boa. Ah, vai fazer o possível pra ligar na época, mas inicialmente na Foxtrot, 6250. Gente, sem problemas. Torre de Salvador, muito bom dia, o azul 2590, estabilizado em LS, iniciando redução. Azul 2590, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reduza para a mínima limpa. Iniciando a redução para a mínima limpa, 2590, aguardando o livre pouso. Tráfego Salvador, bom dia, voo 206 para Guarulhos. Informação, Silo. Silo confere 2065. Guarulhos, nível 360, autorizado via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva, 5552 o transponder, controle 120, décimo 8. Go 1621. Go intersection, go 1621. Descida da El, Leda, Mótiva, atrás. 2, controle 208, go. Portão 10, posição 1-0. Correto, portão 10, chame pronto, 3-0-6. Camarada. Alô, Xané 63, 1-1-2, para o pushback acionamento. Puxané 63, 1-1, puxa acionamento 2. Afirma autorizado, 1-2, 63, 1-1. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 63, 1-1. Controlador, bom dia, 6250, entrando. Puxané 6250, táxi lento via Alfa, aguardando o portão 2, Avianca, companhia agora iniciando o pushback. Táxi lento via Alfa, no aguardo, braço da companhia. One, Descendo 3000 feet. 0-1-0-2-1. 0-2-1, autorizado pouso, pistão a zero. Autorizado pouso 0, 2-5-0. Escuta, senhor, 272, bom dia. Pode só chegar um pouco mais à frente para liberar o pushback retaguarda? Afirmo, vai pra frente já. Tô ciente, já pedi pra ele chegar, ele tá chegando aí, valeu. Graças a Deus. Quando está na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360 via saída árvore. 6360 via árvore, voo 3259. 161, reach maintain 3000, reach mass lower. Voo 161, 2000 feet, Mistério 1021. Clear final approach, calm station localized course. Saint 2000, can reach 1021, report established. Localized course, runway 10, voo 161. Mike Romeo Alpha, Pro Norte, após a RMAR, chame controle, 120 decimal 80. Ciente, 1208, Mike Romeo Alpha, após a RMAR. Oi, eu ajudo 2590, livrando a Delta. 2590, Alpha, Kilo, Pat 3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2590, boa. Voo na 648, informa o helicóptero cruzando o eixo da pista 10, na vertical da pista, não vai interferir com o Proa Norte. Autorizado o pouso, pista 10, o vento é 170 graus, 10 nós, o ajuste 0021. Gente do tráfego, livre pouso 10, voo na 648. Controle, doutor 3859, pode virar, voar direto o Elefa? Autorizado. Direto o Elefa, 3859, obrigado. Romeo. Salvador, bom dia, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, sube e mantém 500 pés, regra de voo visual, irá sobrevoar o setor de Candeixo. Afirma. Autorizado direto. Informe iniciando sobre voo. Romeo. Quente à direita, como número 3, 1, 1, 8, 9, 5, Xené 66, 1, 1, bom dia. 6250, tá logo, companhia livre setor, seu portão é o 2, autorizado via Juliette. Após o táxi, tráfego da companhia, segue o 2, via 2. Go 161, steps localized runway 10, X-ray. Roger, complete approach and contact now tower 118.95. Salvador County, 95, go 1621. Thank you, have a nice day. Salvador Tower, good morning, go 1621, continue our approach, wait for landing clearance. Inform the traffic, Airbus 321 of 10 companies going to roll runway 10. In approach, go 1621. Passa terra, 50. Sim, go on, name address. Bom dia, gol na 648. 648, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 648. 3896, desse mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro 9021, informe o final do procedimento, LF X-ray, pista 10. 2 mil pés, reportará no final do procedimento e LF X-ray, pode ser considerado LF Whisk? Afirmo, ILS Whiskey e Whiskey. Autorizado Val Serra Victor 366. Autorizado Serra Victor 366, Serra 3896, reportando estabilizado. Altimeter setting 1021. It's 1021, clear to London runway 10, 1621. 3663, decolado 5 Nox, chame controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia, 3663. 6663, contato radar na decolagem, sube e mantém nível de voo 340 via saída da EL. 340 via da EL, 3663. Controle Salvador, o Papa Papa 3, Papa Mike. É tudo para o Papa Mike, está visual com o aeródromo? Visual. Ed, sabe o gráfico de tráfego chame torre na frequência 198 decimal 95. 198 decimal 95, é tudo aí, Papa Mike. Controle 3663, poderia voar líder? Autorizado voar líder, 3663. Líder 3663, obrigado. Wolf, Romeu Quebec, desce em regra de voo visual para 1.510. Salvador, tá 3859. Prossiga. É, possibilidade de voarmos mapos, senhor? Senhor, não, 1260, alterno 288, solicite diretamente ao meio. Positivo, 260, 288, com justiça, muito obrigado, bom final de semana. Contact via Alpha Juliet Gate 09. Alpha Juliet 09, 161. 2021. 0021 para 2753. Eu mantenho ponto 0. Mantenho ponto 0, chanamento 3 no 1. 648, foi direcionado para o portão 2, o mesmo está ocupado. Portão 01. 01, entende. Foi o mesmo que falei errado, desculpa aí. Nada, vai. Salvador na frequência 120, decimal 8. 208. Papá Mike 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. X-ray Papá Mike 360 para a esquerda, reportará receptando. Prossiga. Siga para controle. 39, mantenha o ponto esperado ao 90 devido ao tráfego até a azul decolou sua frente. Com o perfil. Mesmo perfeito saída. Deve dar menor performance. Hoje não é 631. Estabilizado no ILS, está 3896. Está 3896, 2000 da marca 2 estéreo, completo final, chame torre. 118, 1095. Chama na torre, 1895, está 3896. Controle Salvador, bom dia, azul 2772. Azul 2772, contato radar na decolagem, sube e mantém nível de voo 160 via saída coral. 160 via coral, azul 2772. Ótimo para o San 3663, Salvador. Mantém a plan de líder agora. Porta. 9,5, forma abaixada, travado.